Controle Salvador, boa noite, gol no 714. Controle Salvador, eu vou no 714. Gol no 714, subou 230 na PUCA. 230 PUCA, gol no 714. No 714, controle? Prossiga. Aracaju, tinha acabado de entrar em contato comigo assim que o senhor tinha iniciado a rolagem na pista, informando que o tanque prosseguiu para lá, tinha remetido, e tinha mais um outro tanque indo pra, que vindo de Guarulhos, já ia manter espera também lá no setor, porque a Aracaju está operando com 500 de teto, 2.500 de visibilidade e chuva moderada. Paciente, gol no 714, muito grato. Ok, espero que daqui para lá as condições melhores. Aguarde transferência junto ao Recife. Beleza, vamos torcer para isso. No 606, chame Recife agora 2685-2545. 2685-2545. Obrigado, boa noite. No 1238, Fortaleza copiado, senhor. Tem táxi aprovado via Pátio Juliette Alfa. Ajuste no 012. Chame pronto para decolagem de passo pela pista no 0, gol no 896. Juliette Alfa, 612, chama pronto, gol no 896. 714, Recife, 2085-2545, bom voo. 2085-2545. Salvador, gol no 896, ponte espera pronta. Gol no 896, autorizando alinhar e decolar pistão no zero. O vento agora de 190 graus, 14 nós, NH1 no 0, 12. Ali decola 1012, gol no 896. Uno 896, decolado aos 39. Chama agora o controle de Salvador em 119, decimal 8, senhor. Bom voo. 98, boa noite. Boa noite. Acione por gentileza 5472. 5472, grato. Hotel Salvador, boa noite, com 1896. Sim, com 1896 decolado. Com 1896, subo 410 na Puca, vigilância. Puca, 410, vigilância, com 1896. Controle Salvador, MDS 6746. 6746, controle Salvador, boa noite, desça para 2000 na maré, 1012 é o ajuste, identifique. 2000 na maré, 1012, nós fizemos contato com o centro de tem informação alfa. Normal. A pista 10LS X-Ray, informe estabilizado no mesmo, o 6746. Pista 10, normal, toda extensão, chamarei estabilizado no ILS 6746. No 896, chame Recife, 12685, alterne 2545. 2085, 2545, 896, boa noite, boa semana. Boa. via Torre Salvador, Azul Alfa, Azul Eco. Alfa, Azul Eco, prossiga. Torre Salvador, Alfa, Azul Eco, solicita reboque do pátio 3 para o Finger 8. Alfa Zulu Eco, pátio 3 para o Finger 08. Tem autorizado o início do reboque, Eco. Reporte para ingresso. Correção. Reporte para ingresso, pátio principal, o Alfa Zulu Eco. Ok, positivo, autorizado. Reportará o ingresso, pátio principal, Zulu Eco City. Está no localizador, esperando o glide, 16746. Você compete a aproximação, torre agora, 183, tem um bom posto. 183, obrigado, boa noite. Torre Salvador, no FGS 6746, está no localizador, próximo de interceptar o glide, boa noite. Boa noite, o objeto 6746, tráfego avistado, Kenegal no 012, continue a aproximação, reporte quando tem embaixo travado avistando o objeto 6746. 6746. Avistando já está, chamarei com o trem embaixo, 6746. FGS 6746, no final normal, trem baixo travado. FGS Objeto 6746, tem pouso autorizado, pistão no zero, pista molhada e escorregadia, vento de 190 graus com 12 nós, objeto 6746. Livre pouso, pista molhada, objeto 6746. Salvador, Azul Alfa, Zulu Eco, pronto para ingresso ao pátio principal, tem autorização? Até o portão 8, senhor, autorizado, vamos escutar constante, eu posso ter, no Eco. Ok, Zulu Eco, sente. Jet 6746 no solo 53, libera a vista próxima interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa e Juliette até o portão 612, nesta frequência web 6746. Alfa, livre taxi, primeira direita aqui, pela Alfa e Juliette, portão 612, autorizado 6746. Juliette Lima, boa noite, identifique na proa de TAP, desça para 2000, o ajuste 1012, forma estabilizado na ILS. Eu na proa de TAP, para 2000, forma estabilizado na ILS, Lima, Juliette Lima, 1012, ajuste. Confere com o original. Salvador, Azul Alfa, Azul Eco, finalizando o reboque para o Singer 8, muito obrigado, bom dia. Sim, Eco, obrigado, bom dia. Lima, Gilete Lima, vai manter a proa mais 10 milhas ali, depois volta na posição de Duna. Gilete Lima, deixa para 2012, então não estamos atualizados nem ali. 2012, Lima.